na decolagem, suba para o nível autorizado. 670, Gol no 630, tráfego transponder para 5495, nível final 370. 4, Gol no 5370, final, Gol no 630. Papai Romeu Julieta, November Whisky, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000 pés, você vai seguir tráfego Alfa Tango 72, 2000 pés à sua frente. Decola da pista 17, após decolagem curva direita, restrito a 1.000 pés, corredor axé, transponder 5441, no frequência do controle 120.8. Tango Vitor Golf Delta, aparece na minha táxi, chame Torre 1 no 86. Não copio. Completa final do procedimento, Torre 1 no 86, tem bom posto. Tem 4-0 por aí. Papá Victor India, solo aos 36, direita solo 219. 2-1. Azul 4207 está autorizado a final do procedimento, agora é o número 2, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 com o número 2, informará, Azul 4207. Já, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Delta Levi Taxi, reporta para ingresso no Sérgio. Lente, voe direto, posição Elefa. Direto Elefa, Guará, 02. 3198, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite é a radial 300 do VR Salvador. Desce e mantenha 3000 pés. Descendo 3000 pés, esquerda 020, limitado pela 300 de Salvador, até 3198. Azul 4207, interdição para 1709, você vai seguir Charlie 525 passando Duna com ground speed de 160 nós. Levante, está reduzido no 709, Azul 4207. Papai Romeu Julieta, November Whisky, passando Duna, completa final, chame a torre Salvador 118 decimal 6. 1186, bom dia. Bom dia. Bom dia, Julieta, November Whisky, estabilizado, ILS, X-Way da pista 10. 79 Whisky, bom dia, número 2, som aí, pista livre. Agora pista livre para informação, eu posso ir para a Aerostar. Estacionamento, chame para o táxi, Gol na 620. Autorizado, chama para o táxi 620. 3198 para o localizador, curva direita para o 070, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento. 070, 2000, autorizado de LS, 3198. Autorizado o ingresso na Taxiway Lima, Mike, chame Lima Mike Quebec, para cruzamento da pista, chame torre em 1-6. Voo 1630, chame o centro Recife, frequência 1-25.45. Lázaro 3, chama agora o centro Recife, frequência 1-26.0 e alternado 1-28.8. 6 solo, aos 4-1, direita solo, 2-9. Tripe. Solo, tripe 5403, livrou. Voo no 561, desça para 2.000 pés. Ao número 3 na aproximação, está autorizado o final do procedimento, o ajuste 1012, informe no localizador. Ok, descendo para 2012, informará localizador, Gona 51. Azul 4207, passou Duna, completa final do procedimento, torre 18-6, tubo oposto. 18-6, obrigado, boa Azul 4207. 89, autorizado pouso, costuma 0. Autorizado pouso, ano 0, de leste, número 8. O Vitor Golf Delta confirmando, está autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, fundo 7. Trip 5403, autorizado ingresso na Juliette para o pátio 3. Autorizado Juliette na pátio 3. Vitor Golf Delta, vento 100 graus, 1-9, autorizado é colapso no 6. Feita 3198. A 3198, completa final, torre 1862, até o bom posto. 1862, obrigado, bom dia. Jetstor, Whisk, solos 4-2, direita solos 2-9. 1-2-9. Vitor, Golf Delta, decolados 4-3, coroa, farol de Itapuã, controle 2-0-8. 2-0-8, Golf Delta. Salvador, bom dia, para bater do Vitor Golf Delta. Bom dia, Vitor, Golf Delta, prossiga. Ah, decolou, ingressando do corredor Axé. Axé, acione o seu código postal normal, só no meu pés no corredor Axé, informe no farol da barra. Postal na farol da barra, Golf Delta. Cuidado táxi via Índia, Alfa, ponto espera na pista 1-0, lá chamar na torre 1-8-6, altimetro 1-0-1-2. Índia Alfa, 3-8-6, no ponto espera da LED, voo 1-6-2-1, no amor. Salvador, bom dia, TAM 3198, passou Simbra, baixar travado. TAM 3198, forma aí pista livre, número 2. Tem, vai dar autorização. Romeu Juliette, November Whiskey, autorizado ingresso na Juliette, pátio 1, chame para ingresso na Lee. Vitor Golf Delta, controle. Só recebo o modo Alpha, cheque o seu modo Charlie. Uno 648, tá pronto para cópia? Pronto para cópia. Uno 648, Salvador para Maceió, nível autorizado 370. Via Upper Whiskey 58, Corago DCT. Decola da 190, pós decolagem curva esquerda. Sai da Puca, transição Caju. Transponder 5431, frequência do controle no 20 decimal 8. Pouso, pistão 0. Nível pouso na 0, 3198. Puxa o gol no 648. Você não tá totalmente pronto? Ok, após o tráfego na final, ele mantém que a 0 gol no 621. O Vitor Golf Delta, confirma qual seria a proa ideal para o destino? Magnética 225 autorizada, apresente voo direto destino, Vitor Golf Delta, subindo para o nível 105. Autorizado, voo no 561. Voo no 561, completa final, torre 186, tomou pouso. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, voo no 561, estabilizado no ILS, uma milha e meia do externo embaixo travado. O no 561 continua a aproximação, companhia alinhando para a decolagem, forma de pistoleiro. Ok, 561. Solas 47, direita Solas Nacional. Sol 219. Whisky autorizado ingresso na Lima, Mike, Quebec. Chame para cruzamento de pista, chame a torre 1 no 8, mal 6. Bom dia, Papatango Oscar, Vitor Uniforme. Aciona a identificação, chegada mar e pista para 2000 pés. Com ajuste no 0 no 2, está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. 3198, prossiga via Alfa, chamete da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 3198. Para o táxi, o Ocean Air 6140 com 122 a bordo, 2 horas e 10 e alternando Salvador. Ocean Air 6140, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera da pista 90. Lá chamar a torre 1 no 8, sinal 6, altímetro 9012. Ajuste 9012, livre táxi ao ponto de espera da 10 via Índia Alfa, Ocean 6140, torre 18.000. 90 graus no 69, autorizado pouso, pista 90. Livre pouso, pista 90, sinal. Por 621 da Cláudia 49, controle 90 da sinal 8. 2081621, no amor. Salvador, no amor, 621. Sou 1621, contato radar, vou para o nível 360, está autorizado Leda. 360, autorizado Leda, vou no 621. Ali mantém, cabeceira no zero. Oxenai 6140, confirmando. Ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém na 10, 6140. Juliette, November Whiskey, autorizado, cruzamento 17 para o 45, no código de frequência. 1-2. Juliette para 2, 3098. Direita solo, 219. Ok, é. Ano 219, confirme? Afirma. Alô, Salvador, gol 1561, retorno 1561, prossigo a ver alma chamante da Juliette. Alma chamarada da Juliette, gol 1561. Pro, chamei a 140. Chegou no 791, identifique, chegada Golf, desça para 4 mil pés, o ajuste 10112. Puxa na 6140-451, controle 20-18. Controle 208, Oxa 6140, boa. Siga o follow, follow me, cara. Ok, vai seguir para o 10, seguindo o follow me, gol 1561. Controle Salvador, Oceané 6140, saída Cuca passando 1600. Oceané 6140, bom dia, contato radar, suba para o nível 250 na saída Cuca. Ao 250 na saída Puca, ou chamei a 1-40. Controle, ou chamei a 1-40, solicita se não for causar prejuízo ao seu tráfego, proa de Aracaju. Somente Jama, aguardando coordenação, ou chamei a 1-40. Ah, afirmativo. Inicialmente já não aguardando coordenação, Oxa 6140, grato. Legal. Sinal autorizado 085, Vitor Golf Delta. Chanel 6140, autorizado pelo centro, direto Matheus. Chanel 6140, autorizado, direto Matheus. Direto Matheus, Chanel 6140, grato. Salvador, 0 mais 4, boa tarde. Por gentileza, autorização Fortaleza. Bruno 094, informação em curso Airmark, está pronto para a conta? Afirmo. Bruno 094, autorizado pela Fortaleza, nível 370. via UP019, Bangu, DCT, Abucu, DCT. Decola da pista 10, após decolagem em curva esquerda, saída Momo, trote, transponder 5451, frequência do controle 1208. Gol no 621, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 121, você para Recife, alternando 251, alternando 3325, gol no 621. Bom. Obrigado. Solo, gol no 648, portão 8, para pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, chame para o táxi, gol 1648. Autorizado no 8, gol no 648. Tango, Vitor, Charlie, Hotel, prossiga. Vitor, Charlie, Hotel, prossiga. Confirme sua posição, Vitor, Charlie, Hotel. Autorizado 055 para Salvador, o ajuste no 012, mantém condições visuais, aguarde contato radar, Vitor Charlie Hotel. E código 01, correção, 5444, Vitor Charlie Hotel. Oscar Vitor Uniforme, completa final, torre 18-6, tem um bom posto. 18-6 é um bom dia, então. M140, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. No 2545, alterna 12685, chamei 140, boa tarde. Gol no 791 está autorizado ao final do procedimento, deixa para 2000, o ajuste permanece no 012, informe no localizador. Confirma pouso no 0? Afirmativo. Evento 100 graus, 189, autorizado pouso, pista no 0, checa 3. Trem baixo, travado, informe. Pouso autorizado, 1-0. Obrigado, bom dia. em Salvador, bom dia, com 1648, ponto de espera, 10 pelo. 1648, mantém o ponto de espera após sair texto na final, ali mantém, que é o 00. Mantendo posição, após o tráfego na final, ali mantém na 10, 1648. Salvador, trip 5595, sentido da Mike, autorização, porto seguro. Trip 5595, aguarde para a costa. Aguardando, 595. Trip 5595, está pronto para a costa? Afirmativo. Trip 5595, de Salvador para Porto Seguro, nível autorizado 220, via Golf 677, Raira DCT, decola da pista 190, após decolagem curva à direita, saída Coral, transponder 5452, com frequência do controle no 20 de Malta. Gente, aprovado Porto Seguro 220, na Golf 677, Raira direto. Pista 1-0, curva direita após saída Coral, transponde 5452, controle 208. Fechamento correto, chame pressamento e puxe, trip 5595. Camarada. Capatão Gosca, Vitor Uniforme, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Confirme o Pátio que vai parquear. Vitor, Thiago Hotel, estou autorizado, descida para 1.500 pés na prova da rotatória, o ajuste permanece 1.012. Salvador, bom dia, boa noite, minha paz. 208, controle, obrigado. Juliette, pátio 1, chame para ingresso na Taxi Lima. Acho que é Vitor, em paz. Bosta. Oi, TAP, o gol no 864. Tá, 864, graças. Controle, gol 648, muito bom dia. Controle, gol no 648, contato radar, subiu para o nível 370, saída Pouca. Pouca 370, 648. 094 no 612, pushback acionamento. Gol no 094, aguarde para pushback acionamento. Aguarde. Trip 5595, houve uma modificação na sua saída. A saída agora será da El Leda DCT. Copiou da El Leda DCT. O Salvador, bom dia. O TRAN 3859, Curitiba, nível 360, autorização. TRAN 3859, aguarde para a cópia. Gol 1094, autorizado pushback, saneamento, chame para o táxi. Reporta táxi, 094. autorizado ingresso na taxiway Lima, Mike, Quebec, lá chamar a torre em 198.6 para cruzamento de pista. Tá 3859, copia. Prossiga, pode... A copia, prossiga. A 3259, autorizado até Curitiba, nível de voo 360. E aí, Zulu 21, Charlie November Foxtrot DCT Combo, conforme o plano de voo. Decola da pista 10, após decolagem curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5154, sequência do controle 120.8. Copiar 360, aprovado Curitiba, conforme Zulu 21, DCT Confins, até Curitiba. Decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5144208, TAM 3859. Atendimento correto, chame para acionamento e pushback, TAM 3859. Muito obrigado. Vitor Uniforme, autorizado cruzamento da 17 para o Pato 5 no corte de frequência. 7, Papa Tango, Vitor Golf Delta, está agora afastado de Salvador, 50 milhas, mantém o nível 085, sempre sardar encerrado, chame Léo na frequência 1201, tem bom voo. Salvador, eu vou na 791. Na 791, vento 100 graus, 189, autorizado, pouso, pista no zero. Leio pouso, pista no zero, eu vou na 791. Informe na final do procedimento, o ajuste permanece no 0, 1 ou 2. 2 mil na 0, 1 ou 2, autorizado procedimento, formada final, 8 metros. O Vitor Tchelli Hotel, reporta curta final no 7, trem checado, visual campo. Samarei na curta. Guarde para correção. Utilizado pushback acionamento, chame para o táxi. Vamos lá. Pushback acionamento, TAM 3859 no 3. TAM 3859, aguarde para pushback acionamento. Escuta. 1094 para o táxi, 165 a bordo, 3h40 Recife. Gol 1094, autorizado táxi via Pate 1, Índia Alfa, ponte espera da pista 10. Lá chama na torre 1-8-6, altímetro 10-1-2. Pate 1, Índia e Alfa, 18-6 lá, bom dia. Papa Tango, Fox Romeo Alfa, o ajuste em Salvador 1012, ingresso nos corredores visuais, informe no ponto ideal desse lugar. A final de 3 milhas está embaixo, checado, está contrato registro Victor Tchelo Hotel. Victor Tchelo Hotel, autorizado pouso, pista no 7, vento 100 graus, 189. Autorizado pouso no 7, Victor Tchelo Hotel. 545, obrigado. Direita 1219, vou na 7 mais 1. espera pronto 1094, bom dia. 1094, a linha e decola, pista no 0,25 graus no 8 nós. A linha decola da 10, 1094. Alô, Salvador, gol 791, livrando a pista, bom dia. Fala 791, autorizado táxi de Alfa, chamante da Juliette. De Alfa, chamante da Juliette. Salvador, o trip 5595, 51 a bordo, 0400, alterna Salvador, para emitir táxi. Segunda alternativa e autonomia, trip 5595. Autonomia 0400, alterna Salvador. Gente, trip 5595, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da pista 1-0. Lá chama na torre em 1-8, sumal 6, altímetro 1-0, 1-2. Pátio 3, 1, Índia Alfa, na posição 2, 186, 1012, 5595. Pronto, 1094. 10-9-4, 20 100 graus, 1-8-9, autorizado a decolar, pista no 0. Livre decolagem, 0-9-4. Passar a sua cauda, autorizado pushback e acionamento. Ciente, após passar a nave da guarda, chamar, iniciará a chamada ataque, obrigado. Esta é a Juliette, gol 791. Gol 791, mantém a posição. Posição. Autorizado ingresso na Taxiway Juliette, portão 6. Juliette 612, 791. 1094, decolado no 3, controle 120, décimo 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, 1094, Momo na sua escuta. Chegou 1094, contato radar, só para o número 370. 370, 094 vigilância. 0. 100 graus no 8 nós, autorizado a linha decolar, pista no 0. Tente linha aí, decola, o 355. Controle Salvador, o trip 5220, bom dia. Bom dia, trip 5595, confirma? 5220, acionei a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. 5220, desça para o lado da direita e desça para o 050. Ciente, 1208, 5595. Nota, autorizado táxi via Índia Alfa, Monte Fera da Pistola Zero. Lá chamar a torre em 1 no 8, 6, altímetro 9092. 1012, Índia Alfa, Monte Fera, chamada 18.6, obrigado. Mano. 294, já consegui chegar. Já tá. Salvador, 35595, na saída da ela. Dia 35595, contato radar, vou direto Leida, vou para o 220. Direto Leda, 5595. Passa atrasado. 1864, 1869, Leda, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Azul 4207, autorizado até o aeroporto do Rio de Janeiro, nível 340, via Upzulu 10, ESMAP, DCT Lupto, DCT Barbacena e conforme o plano de voo, decola da 10, pós decolagem curva direita, saída da EL, Leda Bridge, transponder 5456, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado em Janeiro, nível 340. Aperto 10, Esmate, Lúcio, Barbacena, rota do plano. Defalda no 0, curva direita, da El Leda Bridge. Aciona 3456, controle 208. Azul 4207, corrige, transponder é 5456. 5456, passo 207. Regimento correto, chame pressionamento e puxa, azul 4207. Tá pronto já o 4207, tá ouvindo? 4207, autorizado pushback, acionamento, chame para o táxi. Isso, pushback, acionamento, 4207. Da TAM, está no ponto de espera da 10, visual agora na curta final, pronto para decolagem. TAM 3859 após a aeronave nacional e mantém a cabeceira no zero. Após a passagem ali, mantém 3859. TP5220, vou direto em posição ITAP, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 2. Desça para 2.000, vou ITAP, 5220. Chegou 1162, identifique, chega na mar e desça para o nível 050. Número 2 na aproximação, mantenha a chegada. Voo 1094, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 1254, 2085, bom dia. 2545, primário. 45, obrigado. Oito, minha quatro, liberou. 1864, solo 24, direita solo 209. 209. Solo Salvador, gol 1864, liberou. Gol 1864, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, vai chamante da Juliette, gol 1864. 259, decolados 22, controle 20.8. 208, obrigado. 3191, centro da Mike, portão 05. Está 3191, aguarde para costa. Aguardando, teria a saída prevista do 91? Saída prevista da El Leda Bridge, então 3191. Da El Leda, obrigado. As 2 unidades, boa noite 64. Boa noite 64, autoridade de ingresso, correção, mantém a posição. Vai manter, boa noite 64. Suba para o nível 360. 360 direto, 3859. Cidade boa, elefa, senhor, após a curva? Autorizado, após 2.000 pés, direto elefa. Após 2.000, elefa, 3859. Sou 1162, sou autorizado o ITAP da presença. Está 3191.4. Prossiga 3191. Está 3191, Salvador para o Galeão, nível autorizado 340. E aí, pelo Lula 0, SMAP, DCT Luft, DCT Barbacena, conforme plano de voo, decola da pista 1-0, após decolagem curva direita, saída da EL, Leda Bridge, transponder 5472, frequência do controle 1-2-0, decimal 8. Rota 3191, está autorizado para o Galeão, nível 340, e aí, pelo 1-0, SMAP, Luft, Barbacena. Decola da 1-0, Nadael, Leda Bridge, com primeira curva direita, o transponder 5472 e o controle 120, decimal 8, está 3191. Está 3191, no contingimento correto, chame para acionamento e pushback. Vai. 4207 para o táxi, alterna Campinas, 3 horas e 40, 98 a bordo. Sete azul 4207, autorizado táxi via Índia, Alfa, ponte primeira da pista 1-0, lancha maratona em 1-8, mal 6, altímetro 1-0, 1-2. Índia Alfa, ponte primeira da pista 1-0, 1-8-64, vai seguir o azul para o portão 3. Seguindo azul, portão 3, boa noite 64. Bom dia, Oxenay 6255, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Começando indicado, 6225. Oxenay 6255, informe indicado. Indicado de 320. Pretende-se redução, será número 3 na aproximação. Graus 1-8, nós precisamos decolar, pista no zero. Ele decola no zero, 4207. Zero, informação de tráfego, posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, cruzando 2.500 pés de descida para 1.500 pés, é um Cirrus 22. 5-220, ciente. Tango Fox Romeo Alfa, informação de tráfego à sua direita de 4 para 3 horas. É um Alfa Tango 72 na chegada Mari, cruzando 70 e descida para 2.000 pés. Tá sentindo no Romeo Alfa, tá mantendo, vai manter pro a 060. Estou vendo a proa de parede, o Fox Romeo Alfa para ingresso no corredor Interlap. Proa de parede, o Romeo Alfa. Salvador, Altan 3295, da 20, da informação Mike para a conta Guarulhos 380. 3895, tá pronto pra costa? Afirmativo, prossiga. Tá 3895, autorizado até o aeroporto de Guarulhos, nível 340, pelo 90, ESMAP, DCT Awake, DCT Maricá, conforme a rota do plano. Decola da 190, faz decolagem curva direita, saída da EL, Leda Bridge. Transponder 5467, frequência do controle 120, decimal 8. Controle Salvador, bom, bom dia, Azul 4207, passa 900, peço. Azul 44, Nilson. Decola da pistão 90 com primeira curva direita, da EL, Leda Bridge. 5467, no transponder 208, controle da 3285. Atendimento correto, champanhe, saneamento e push, o TAN 3895. Reportará para push da saneamento 3895. 88, até bom. TAN 3859, controle. Chamou 3859, senhor. Brasil, TAN 3859, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Confirme 1260. E alternado 128, decimal 8. 88, obrigado, bom dia. Gol 1162, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. 2000, informará no localizador, gol 1162. Trip 5595, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Presidente, chama Recife 1251, 3325, Trip 5595. Trip 5220, na final do procedimento, chame a Torre Salvador 186, até o Mobos. 5220, gente, grato, bom dia, bom trabalho. Momento. Chané 6255, desça para 3000, o ajuste 10012. 3000, 10012, né? Botando Fox Romeo Alfa, vou ir na prova da rotatória. Rotatória, Romeo Alfa. Salvador, o Trip 5220, bom dia. 220, bom dia, vento 100 graus, 189, autorizado pouso, pista no zero. Confirme, para o 5220. Confirmando, autorizado pouso, pista no zero, Trip 5220, vento 100 graus, 189. 5220, ciente, graças. Na 6255, controle? Você está a uma milha à esquerda da chegada. Vamos verificar aqui. Fox Romeo Alfa, chama agora a Torre Salvador, 118.6, até o meu posto. 118.6, grato. Torre Salvador, um bom dia do Papatango. Fox Romeo Alfa, já avisou a Alfa 17. Fox Romeo Alfa, autorizado final no 7, evitando reduções, reporta curta final. autorizada, final 17, reportar na curta, Romeo Alfa. Reduza para aproximação Xime 2, Salvador, frequência 118, decimal 6. Reduzindo, 18,6, bom dia, com 1,62. Bom dia. 4207, Xime Centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, prazo 4207, obrigado, bom dia. Informa que a Clareza 3. Gente, Salvador, Felipe 5220. Felipe 5220, prossiga via Alfa, chamente da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Nada, 17, teu homem, Alfa. Chanel 6255, autorizado ao final do procedimento, deixa para 2000 pés, informe no localizador. Autorizado, 2000 pés, informe no localizador, 62. Repouso, 162. Da Juliette, 5220. Cinco dois dois zero, mantenha a posição. Vai manter.